Paz do Senhor! Esta é uma mensagem só para eleitores. É verdade que tem assuntos que nós não queremos nem conversa, não queremos nem pensar. Por exemplo, dívidas, pagamentos. Mas tem palavras que nos atraem, como de graça, desconto. A Bíblia nos diz que a salvação é de graça. Jesus pagou um alto preço, pagou a minha vida com a vida dele. Também a Bíblia fala que ai daquele que se acumula de dívidas. Não está falando só de dívidas financeiras, mas principalmente aquelas dívidas no coração e o resultado de decisões erradas. Lembre-se que votação é de graça, mas eu é quem pago o resultado do meu voto errado. Antes de votar, pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.